Bola na Rede. Boa noite a todos e sejam bem-vindos ao Bola na Rede. Chegámos à 8ª edição e esta semana voltamos ao esquema habitual com os nossos habituais comentadores desportivos. Depois de um especial Bola na Rede eleições no Sporting, o Jorge mantém-se cá. Olá, Jorge. Boa noite. Depois temos cá, como habitual, o Tiago Martins a representar o Benfica. Olá, Tiago. O habitual, Tiago Martins, o habitual. Então. És um recordista. Tudo bem, és um recordista. À exceção do último programa em que não tiveste hipótese, tens cá, estás cá sempre. Estou cá sempre. Estou habitualmente. Habitual. E ninguém fala de mim. E claro, cá está ele, não é? João Monteiro a representar o Porto. Olá, João. Não sei quem é, não conheço. Olá, meus fãs. Estava tudo cheio de saudades do João. Vamos então avançar para a jornada. Pode sair o remate, pontapé! A jornada. Como sabem, esta semana não tivemos jogos entre clubes portugueses, mas tivemos a nossa seleção, não é, Jorge? O que é bom que assim o Sporting não perde pontos. Até vejo mais bem disposto, até noto uma boa disposição em ti. Mas olha, até o Matias lá marcou um golito, é verdade. Um golito? Um golão, como quiseres, vemos. Eu, para mim, cheiro-me também um bocadinho. É daquelas coisas... Cheira-me a frango do Rui Patrício também, mas já lá vamos. Como sabem, esta semana tivemos um Portugal-Chile, um empate... Eles combinaram. Eu também acho que sim. Um Portugal-Chile, um empate a uma bola, Muito fraquinho. E depois, anteontem, um jogo entre Portugal e Finlândia, 2-0, dois gols, Guimarães, do teu amigo Ruben Micael, que não joga, mas na seleção vai dando uns troquezinhos. Eu já falo dele. Podes falar o que tens, as prejuízos que tens a dizer, que eu já falo dele. Bom, mas João, eu estava-te a picar, porque sei que o Ruben Micael joga muito pouquinho no Porto, mas na seleção está a dar bastante jeito. Ele joga pouquinho no Porto porque está lá o Belucci, João Moutinho, Guarín, quer dizer... O banco que o Porto tem para o meio-campo é o melhor banco em Portugal, percebes? Tem o João Moutinho, tem o Belucci, tem o Fernando... Não, é o melhor banco em Portugal, tem a almofada... Exatamente. Com aquecimento... E sabias que eles entregam tochas mistas? Tens de pedir com 10 minutos de antecedência. E chá? Não, é sério, o Josualdo passou-se uma altura, o ano passado. Teve dores de barriga, foi? Não, aqui não há dores de barriga. Houve dores de barriga quando foi lá o Jesus, percebes? O Jesus foi lá jogar, pediu uma tosta mista e acabou por levar com uma francesa num sítio onde a luz do sol não brilha, percebes? Uma francesinha. Tiago, concordas com isso? Achas que o Porto tem a equipa com o melhor banco em Portugal? Nesta altura, sim. Atenção, eu disse banco a meio campo. A meio campo. Não, mas acho que não é só o meio campo. Mas eu falei, o Porto não tem o melhor banco. Eu falei disso na última edição que isto tivemos é cá os três. Nós era suposto estarmos aqui a falar de Portugal e já estamos a falar dos clubes, mas continua. Também há tão pouco a falar da sua seleção. Eu falei disso na última edição que estávamos cá os três. E por acaso realcei isso. Realcei que o Benfica não tinha banco para conseguir estar nas competições todas e acabou por pecar e por pagar um bocado por isso. Portanto, não, o João não deixa de ter razão, apesar de ser uma grande besta. Isso é verdade. E tu, Jorge, contente com o quê? Com o banco do Porto ou não? Não, com o banco do Porto, não. Vamos falar um bocadinho da seleção. Vai lá. Eu acho que até é um dos pontos positivos que o Sporting tem é que tem vários jogadores na seleção. Ou que tem, poderia ter. Tem. Achas que o Rui Patrício já garantiu o lugar na equipa? Ou o Eduardo vai se manter na seleção? Eu não sei. Mais vale muitas opções do que poucas. Eu acho que quer um com outro a seleção está bem servida, apesar de eu ter sempre... O meu favoritismo para o Rui Patrício. Não achas que ele é mal batido no lance do gol do Matias? Acho que é um pontapé muito valente e que... Porquê é que ele não faz coisas dessas no Sporting? Hã? Ele faz. Porque não é o Rui Patrício que está na baliza do outro lado, percebes? Pois lá está. Também estava a falar do Patrício, não era do Matias. Não, mas o Matias é um grande pontapé e fica sempre aquela coisinha agridoce. Eu gosto sempre de ver o Matias Fernandes e os jogadores do Sporting a fazer golos e golos bonitos. Mas contra Portugal custa sempre um bocadinho, mas e o jogo acabou por ser um bocadinho triste e um bocadinho cinzento e o resultado corresponde também, mas foram mais dois testes, e agora alargando um bocadinho mais o comentário, foram dois testes importantes para aquilo que aí vem e deu para perceber muita coisa, sobretudo ali no meio campo, que há umas combinações engraçadas e umas variações que se podem fazer, sobretudo com jogadores que à partida não seriam os donos do lugar, os jogadores menos importantes. O caso mais gritante é o do Ruben Micael, suplente do Futebol Clube do Porto, que anteontem fez, fez um jogo que ele descreveu como um sonho. Melhor estreia era impossível. Foi a estreia dele e ele marcou da melhor maneira. De certo, não se esquecerá. E marcou mesmo, que eu literalmente. Exatamente. Marcou duas vezes. Concluindo, acho que o pessoal da seleção de Portugal tem. Acho que o Paulo Bento fez bem, apesar dos resultados não terem sido muito avultados, como de certo o público gostaria. Mas acho que deu para perceber muita coisa e que foram testes positivos e que vão. E que ajudam a elucidar e a construir uma equipa com, já que estamos a falar de bancos também, com um banco muito saudável e muito capaz de colmatar algumas falhas e alguns imprevistos. Oh Jorge, não leves a mal a... Eu vou-te picar como é habitual, mas não leves a mal o que eu te vou dizer, mas no meio campo é certo que Portugal está bem servido, na defesa também me parece que sim, não acho que haja assim grandes problemas, temos bons centrais, temos bons laterais, João Pereira e o Silvio parecem boas opções. João Pereira fez um day-day. Pois é, mas deve estar recuperado a tempo do jogo com a Noruega. Sim. Mas agora, vamos aos casos mais graves, tu sabes que é obviamente, para além da baliza que já discutimos, o ponta-de-lança. Sim. Diz-me sinceramente. Sempre foi, pá, isso desde o Euro 2000, caralho. Sim, mas ainda tínhamos um Pauleta para disfarçar e um Gomes. E Nuno Gomes, não? É só o Pauleta. Atrás ao Pauleta. Não me deixas acabar. Pá, tá bem, Gomes Pauleta era máquina. Pronto, era o Pauleta nas qualificações, depois o Nuno Gomes nos Euros. Era sempre obrigado. Assim. Era sempre obrigado. Igual. Acho piada que aqui ninguém se lembra de Domingos. E do Fernando Gomes também. Estamos a falar do passado recente, pronto. Também podemos falar do Eusébio, se quiseres, Guimarães. Nestes dois, pegando na tua pergunta. Pronto, o Galmeida fez os dois jogos ou só fez o segundo? Não, o Postiga jogou a titular num e o Galmeida no outro. Não é, por exemplo, o Liedson, que está num momento de forma. Pois, era disso que eu tinha a falar. O João Tomás, eu não percebo. É pá, isso é, tem implicação. Também já. Já é a minha qualidade já. Também se me des uma camisola à minha, também lá vou tentar. Mas quer dizer. Mas vamos ver que o João Tomás é um dos melhores marcadores do campeonato e está no Rio Ave. Pá, está bem. A Donação também vai lá. Catóstago! Já apareceu tanta vez aqui no programa. Mas sim, claro. Acho que não sei exatamente porquê, mas o Lietzen não foi chamado para nenhum destes particulares e acho que é uma carta a considerar, porque quer o Postiga, quer o Galmeida não estiveram muito inspirados, quer no primeiro, quer no segundo jogo. E isso é ser jogo. Simpático. Eu sou um gajo otimista. É uma pessoa metafórica. Mas acho que o Lietzen tem que ser... Achas que... Desculpa lá estar a interromper outra vez, mas achas que tem a ver com a distância agora está no Brasil? E achas que é isso que está a condicionar a convocatória dele? Isso pode ser motivo porque estamos a falar de jogos particulares. E no Campeonato Brasileiro está o campeonato a decorrer. Exatamente. Mas acho que isso pode ser motivo, mas certamente depois com o jogo contra a Noruega, certamente que o Lietzen vai ser chamado, se não para não dizer já titular. E agora, com quem é que a dúvida reside? Porque as outras opções podiam e deviam ter se mostrado e podiam e deviam ter agarrado lugar nestes dois jogos e nem outro pareceu merecer a oportunidade para ir além. E tu, Tiago, concordas com o Jorge? Ou tens a esperança que o Nuno Gomes ainda faz, pá, não me faças ainda faz, rir, ainda pá. Vai fazer uma perninha não me faças atleta. Rir, pá. Não, olha assim, que o Tiago não se está a rir. A partir do momento... Não sejas assim. A partir do momento em que o Vanicelva fez um grande jogaço, e também marcou um bom gol. Sim, é que são dois gajos parecidos, o Nistelrooy e o Nuno Gomes, são pessoas parecidas. Digo-te uma coisa, nesta altura acredito que o Nuno Gomes tinha mais qualidade do que ele. É pá, chão. Eu vou andando, pessoal, até amanhã. Nesta altura acredito que sim. Nesta altura acredito sinceramente que sim. Ainda cá estou. E acredito que seria um dos pontas de lança com maior valia nesta altura para a seleção também. Então para ti quem é que são os dois pontas de lança para ir à seleção com a Noruega? É o Cardoso. Esse não pode. É pá, eu sinceramente acho que essa questão do Lietzen vai ter, sei lá, vai ter muitas perninhas para não andar, digamos assim. Para ti, o homem está farto de fazer gol. Não, mas eu não estou a falar dele. O problema é que eu não estou a falar dele. Daqui a bocado pões uma tartaruga lá a jogar, sem perninhas. Não metes o Eusébio outra vez. O Lietzen está farto de fazer gol. Mas é que tem 10 golos em 9 jogos. É que vocês não perceberam o que quis dizer. Para quem dizia velho e desadaptado e tudo mais, aquilo que disseram quando ele saiu do Sporting, é que o lugar tem de ser dele. Porque, por favor, o Nuno Gomes Pode ser um excelente profissional, um grande benfiquista, um ícone para todos os jovens jogadores e jogadoras também, pronto, não interessa, mas aquele lugar tem de ser do Lietz e acho que a discussão aqui é um bocado arbitrária. Eu acho que a discussão tem a ver com a nacionalidade e eu vou-te então, já dizer... Epá, o homem posso, é português! Pois, eu sei que é falar? Português e toda a gente acha isso, mas o posso Paulo falar? Bento... Há uns, posso falar? Dou-te já a palavra, posso falar? Pois, o Paulo Bento tem o Pepe em campo, mas por exemplo... É porque eu, não sei se te recordas, ele foi um dos que se opôs à naturalização do Lietz. Houve tudo bem, mas perante a lei, o homem é português. Claro, é português, tem direito a jogar. E se tem direito a jogar, tem de jogar, porque o homem é bom que se afarta. Tiago. Estava eu a dizer. Não tem perninhas para andar, mas não é. Ele está muito calmo. Mas porque é sempre a mesma coisa. Neste programa nunca compreendem como devem ser as minhas palavras. O que eu queria dizer era... Ele não há de ir para a seleção tão cedo, mas não é por causa dele. Porque eu não disse que ele deixou de jogar bem. Aliás, ele foi-se embora do Sporting e eu fui das únicas pessoas... Ok. Fui das pessoas neste programa, não fui das únicas, a dizer que ele saiu de cá bem. Podia ter saído melhor, mas acredito que a maneira como ele sai não é só culpa dele e eu expliquei bem isso na altura da saída. E agora continuo a defendê-lo. Para mim continua a ser um bom jogador, sem dúvida. Mas não há de lá estar, mas não é por causa dele. É por causa de todas essas questões que o Mário dizia das... Não só do facto de ele ser um luso brasileiro. Mas é aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. É pá, calhar... o Deco também pode estar na seleção agora e não está porquê? Por birras, entendes? Tá e há birras tanto dos jogadores como dos selecionadores. O Deco abdicou da seleção. Se o Paulo Bento tem essa política pronto, interna... Seria ao contrário, Mário. Se o Paulo seria Bento tem essa política interna de não gostar de pôr a jogar jogadores naturalizados, é pá, então para isso tem de ser coerente. Mas e Jorge, ou é um para um, ou então, ou então é para todos. Jorge, mas eu até vou dizer uma coisa que... E isto é uma ideia do próprio Paulo Bento. E é isso que não faz sentido nesta história toda. Por exemplo, se fores agora à seleção de sub-21, tens lá um guarda-redes que acho que joga na equipa B do Lyon, que se chama Anthony Lopes. Sim. E dizem que é uma nova estratégia de formação de jogadores que é irem à procura dos jogadores filhos de imigrantes. Se vamos crucificar o Lietz e não vamos convocar para a seleção, porque é que estamos com estas medidas agora até nas camadas jovens? Esse Anthony é português ou é francês? É francês, filho de pais portugueses. É pá, o Lietz não tem pais portugueses, de certeza. Também são coisas diferentes. A profissão dele é ser jogador de futebol. Qualquer pessoa pode ir para outro país e se passar lá X anos a trabalhar, pode pedir nacionalidade. Isto é a profissão dele. A pedir a nacionalidade portuguesa, ele está num direito dele como cidadão. A partir do momento em que ele é prejudicado no seu trabalho por causa da sua descendência, isto torna-se mais grave, torna-se caso de tribunal. Por causa da sua ascendência, não da sua descendência. Pronto, exatamente, tens razão. Mas que ele está no direito dele, estamos a falar do trabalho dele, é para isto que lhe pagam. E agora, não o pôr a jogar porque ele tem ascendência brasileira e se naturalizou, ele pode fazer isso como qualquer cidadão do mundo pode fazer isso. É assim, basicamente abriu-se o paradoxo na altura do Scolari. E continua-se com essa mesma ideia na altura agora do Queiroz, pá, e provavelmente o Paulo Bento, ou das duas uma, ou é coerente a 100% e diz não há luz ao brasileiro na minha equipa, ou então não há só um, e há os que merecem lá estar, que neste caso o Lessen também merece. Pois, portanto, lá está. Ou se resolve o problema de raiz e ele toma uma atitude de homenzinho, sim, então provavelmente vamos ver o Lietz daqui a dois jogos ou três na seleção. Que é aquilo que eu acho que vai acontecer, porque tem de haver coerência. Se o homem não se é a política dele continuar com esse discurso de não quer jogadores naturalizados, é assim que se diz, não é? Naturalizados. Sim. Portugueses. Por isso, se isso é a regra dele, ele tem de aplicar essa regra a todos os jogadores. Eu concordo. Eu também... O Dani vai deixar de jogar, nasceu na Venezuela. Exatamente. O Pepe. A Cabo Verde. O Bozinho, do Congo. Não faz sentido. João, queres dar alguma coisa? Para mim faz sentido, digo já. Queres acrescentar alguma coisa? Deixa já a minha ideia. Não, eu concordo perfeitamente com o Jorge. Assim, a partir do momento que as leis dizem assim, tu podes pedir naturalização portuguesa se cumprires umas certas regras. Acho que são 4 anos, ou o que é? Não interessa. Opa, a partir do momento que ele cumpriu, pediu a naturalização. É um português como não os é outros... naturalização, é nacionalidade. Opa, nacionalidade, exatamente, nacionalidade. Pediu a nacionalidade portuguesa. Pá, cumpriu as regras. Segundo final, a lei, é um português como pode, os outros. Exatamente. E ele estar a ser prejudicado no seu trabalho, na sua profissão, por causa disso, sim, acho que estamos a falar de uma barbaridade. Toda a razão. E pronto. Agora. Fala. Agora. Há tão pouco coisa a falar. O Paulo Bento tem o direito de não ter lá luz a brasileiros. E eu concordaria. Por exemplo, tu tirarias neste momento o Pepe e o concordaria. Não, eu digo... Tem direito porquê? Vou-te explicar porquê. Eu vejo a seleção assim. Eu tenho o direito de fazer as escolhas dele agora. Sim. Exatamente. Uma coisa é fazer Deixa-me as escolhas dele, porquê. Outra coisa é fazer as escolhas dele colocadas nos luso-brasileiros. À altura. Não, eu quis dizer dos, então, nos nacionalizados, digo eu. Pronto, ou seja, para mim em Portugal, pá, é assim, as seleções deveriam ir às competições com os seus pontos fortes e com as suas fraquezas. Ou seja, se existem cá excelentes jogadores em Portugal, né, neste universo de 11 milhões de pessoas, nós vamos lá com eles. Pá, só existem 5 ou 6 neste universo de 11 milhões de pessoas, pá, temos pena. Nós vamos lá com as nossas fraquezas e com os nossos pontos fortes. Portanto, a partir do momento em que temos um país, acho que devemos jogar com os trunfos. Ou com as poucas perninhas desse mesmo país, aliás. Portanto, pronto, é uma maneira de se ver as coisas. Agora, diz o Jorge e diz bem, se o Paulo Bento joga com o Bozinga do lado direito e o senhor não é português, digamos assim, e temos um telefone a tocar, o que é sempre giro... Não pares. Não. Pode atender. Diz que está em direto. Quem é que é? Sim. Não está. Está a perguntar porquê. Deve ser pelo nome de Portugal. Pronto, esta é a beleza do jogo. É o profissionalismo, espetáculo. Vamos continuar. Tens telefones a meio da emissão e tu és um espetáculo. Não, o mais engraçado é que era a prostituta a perguntar ao Mário como é que é para logo à noite, percebes? Só que ele disse... Não está! E ficou vermelho. Neste momento... Estás-me a estragar o programa! O Mário mostra as suas verdadeiras coisas. Tiago, segue. Deixa lá com o Mário, não é o Pinto Costa ou Guimarães. Seguindo jogo. Mas olha, podias ter perguntado à senhora o que é que ela acha deste tema. Era um senhor! Olá! Tiago, avança, Tiago. Pronto, portanto, é uma ideia de se ver as coisas. Eu pelo menos gosto de ver assim, não é por... Epá, por amor de Deus, que as pessoas que conhecem sabem que eu não tenho problema nenhum contra os brasileiros, nem contra os nacionalizados. Chegas lá fora, levas uma por sova de quando o programa for para o ar. Para o Tiago é só raça pura, mãe. Epá, não sejam estúpidos, agora a falar a sério, não digam essas coisas que eu fico ofendido. Xenófobo. Eu fico ofendido a falar a sério. Não, tem mesmo a ver com... Pá, acho que é um desafio, acho que é bonito nós desafiarmos e não, epá, por exemplo, eu antigamente olhava para a França e era um gajo como o Iabdá. Pronto, ok. Lá está, não é antigamente. Era malta como o Iabdá, tudo da Arménia e cenas assim do género, pá. Iabdá não é nada. Senegalês. Mas eu não estou a dizer que o Iabdá é da Arménia, pá. E senegalês e por aí fora. Epá, e fazia-me um bocado de impressão porque ganharam lá 3 ou 4 franceses. E ganharam um campeonato da Europa e do mundo. Não gostarias também que estivesse ali? Assim não, porque chega uma altura em que é fácil, pá. Não sei, eu perdo um bocado a piada para mim. Eu gosto de ver esse desafio e gosto que as equipas encarem esse desafio, as seleções. Mas, Tiago, há aqui uma coisa que também tens de perceber: é que a grande parte da história de uns bons países africanos, uhum, a França esteve lá em força. Portanto, a história? Repara uma coisa, da mesma forma que Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor foram colónias ou whatever, sim. Portugal esteve lá em força, a língua portuguesa lá reina porque Portugal esteve lá em força. Então estás-me a dizer... Da mesma forma que há países em África que a língua francesa é a língua materna, reina porque França esteve lá em força. Portanto, de certa forma, eles não são assim tão estrangeiros quanto isso. Da mesma forma que o angolano ou o moçambicano, eu não o considero assim tão estrangeiro quanto isso, percebes? João, tu estás a dizer que também temos o direito de partilhar as riquezas deles connosco. Com o nosso país. Tiago, chama-lhe o que tu quiseres. Agora, uma questão é esta. São países que hoje são como são. Não é a Madeira nem os Açores. Porque Portugal lá esteve. O Brasil, Angola, Moçambique, Timor, Guiné-Bissau, etc, etc, etc. São os países que hoje são. Porque Portugal esteve lá em força. Bem ou mal, esteve lá em força. Está bem, mas portanto, não interessa. Há uma série de países que não têm essa prerrogativa. Portugal tem, percebes? E França, eu percebo a questão francesa de ter imensos jogadores da Argélia, da Líbia... De Líbia não, mas de uma porrada de sítios em que a língua francesa lá é rainha. Pode não ser rei, mas é rainha. Olha lá, percebo, porque faz parte da história dos gajos. De certeza que se tu fores à ascendência da maior parte dos estrangeiros, estrangeiros na França, eles têm ligações, na sua árvore genealógica eles têm imensas ligações francesas. Eu não tenho a menor dúvida. Eu percebo a tua ligação histórica, romântica da coisa. Isso é tudo muito bonito, mas é que tu nem precisas dessa treta. Eu amanhã posso emigrar para a China e fico lá a trabalhar durante X anos e peço a naturalidade e dão-me. Percebes? Esse laço está a falar histórico e não sei o que, é influência social e cultural. Desculpa, faz sentido. Desculpa, quer queiras, quer não, está-lhes no sangue. Sim, a França, tudo bem. A França não saiu de lá, assim, mas há tanto. Mas eu não estou a discordar, eu não estou a discordar de ti. Percebes? Eu estou a dizer é que nem precisas disso. Eu percebo a ligação, por exemplo, dos senegaleses à França e por aí fora. Mas é que isso é um argumento, mas nem precisas dele, porque é um direito legal deles. Ah, sim, sim, isso pronto. já estou a perceber. Sim, mas isso tens toda a razão, aliás. Eu acho que isso é um direito fundamental dos imigrantes e deve continuar a ser. E ainda bem que o é, por amor de Deus. O que eu digo é pá, não vamos ver, Guimarães, não vamos ver as coisas de um ponto de vista histórico nem social, vamos ver do ponto de vista desportivo. Eu gosto desse desafio, entendes? Não. Para aí. Tu não podes ver isto do ponto de vista desportivo. Mau, não é futebol, não, Guimarães. Não, desculpa, quem joga futebol são pessoas. Essas pessoas têm as suas origens. Não, mas eu não. Essas pessoas têm as suas origens. Deixa-me lá falar que eu estou a ser mal interpretado. Se a malta que vem da África para a França, de países onde a França esteve lá em força, são pessoas com raízes francesas. Percebes? Da mesma forma que, por exemplo, o meu pai e uma série de irmãos nasceram na África, vieram para cá, outros não nasceram na África, nasceram cá em Portugal, não deixam de ter raízes africanas. Ok, certo? Então porquê que os Camarões têm uma equipa agora, tão agora forte de futebol também? A questão é esta, são pessoas e falam com todos as francês. Suas raízes, portanto, tu não podes ver isto só do ponto desportivo, do ponto de vista desportivo, mas não podes. Epá, não é a cena de, essa gentalha não pode jogar connosco, é a cena de, essa gentalha, se lhe quiser chamar assim, os imigrantes, pá, por favor, também, eu contigo, um bom exemplo, os Camarões também têm uma excelente equipa de futebol, meu. Qual é que é a cena? Se nós temos tantos jogadores bons cá, se os franceses têm tantos jogadores que não são de lá da França, por aí fora, quer dizer que as outras seleções também vão ter força. E isso faz... Epá, isso é um papel fundamental, porque senão daqui a uns dias só existem seleções europeias, meu. E algo como a CAN, que é uma coisa, epá, que eu adoro ver na televisão, porque acho que é, para mim, de longe, bem melhor do que qualquer europeu ou mundial. De longe. Epá, e tem jogos espetaculares, com equipas espetaculares, com jogadores fenomenais, que jogam pela seleção deles e pelo país deles, espetacular. Meu. Espetacular. Espetacular. Eu disse espetaculares, por acaso. Acaba lá isto. Pronto, acho que me fiz entender, ou seja, não é... pá, eu gosto desse desafio e vejo isto do ponto de vista desportivo. Agora, isso é um direito dos imigrantes, pá, e se o Paulo Bento gosta de jogar assim, então que jogue com toda a gente, ou então se não gosta, que não jogue com ninguém, pronto. Eu continuo a achar que devias deixar crescer um bigodinho. Não, pá, assim, está para aí. Só vai. Para rematar. Não estejam com brincadeira. Não estejam com brincadeira. Só para rematar. As pessoas têm os direitos que os outros lhes dão, percebes? Portanto, se Portugal lhes dá estes direitos, então é óbvio que são deles, percebes? Ponto final. Portanto, a partir do momento que Portugal se vira e diz assim, há uma lei para os imigrantes que diz isto, assim, assim, assado, opa, se, a partir do momento que eles comprem esse conjunto de regras, pronto, passa a ser um direito. Sim, tens razão, mas é o que eu digo, é preciso ver do ponto de vista desportivo também. Pronto, vamos, e do ponto de vista da competição. A conversa está muito interessante, mas... Vamos, assim que olha, vamos e dou-vos, um tema ainda peraí, mais interessante. Peraí, e dou-vos uma... E dou-vos uma... É? Querem? Querem? Vamos lá! Vamos lá! E dou-vos um exemplo, e o Mário vai-me confirmar isto, dou-vos um exemplo tipo essencial. É ou não é verdade que as equipas portuguesas só podem ter um determinado número de jogadores estrangeiros? Lebosman. O Mário não confirma isso. O Mário não confirma. Mário não faz a menor ideia do que a gente está a falar. É Lebosman e diz isso mesmo. Não, mas isso, é em todos os campeonatos. Então, mas faz parte, entendes? Porque é o tal desafio, porque senão o Benfica amanhã joga com argentinos. No plantel inteiro. Mas o que não é isso que acontece agora? Não tens visto o Benfica jogar com um ou dois portugueses? Parece o centro de emprego, pá! Mas também nunca me ouviste. Olha bem, isto está giro. Atende lá. Este programa está fantástico hoje. Espera-se que é para ganhar um automóvel, não é? Estou João ligando para cá. O Mário esqueceu-se de marcar o quarto do hotel. Não. Vamos embora, vamos embora. Era o teu amigo, não é? Não, agora era uma amiga. Ah, era uma senhora. Vamos acabar. Tiago, queres dizer mais alguma coisa? Pronto, queria só dizer isso. Então vamos seguir para as eleições do Sporting, que é a notícia da semana. Notícia da semana. Jorge, como é natural, vou-se começar por ti, que eu sei que estás muito contente. Tu transpiras felicidade nesta altura. Godinho Lopes ganhou por uma margem mínima, digo eu. Tanta confusão instalada, Jorge, a tua opinião. Assim, começa a falar que, e a gente já... Epá, eu nem sei para onde é que hei de começar. Também eras um dos... Olha o telefone outra vez, pá, isto é espetáculo. Epá, diz lá a rapariga que já falas com ela, para ela aguentar um bocadinho, pá. Prazeres da Alcina. Boa noite, quem fala? Manda encontro para 1696. Mário, deixa lá o telefone fora do descanso, achou? Não, eu estou a curtir. Temos pena que venham cá. Venham cá dar beijinhos. Vá, vá. Pronto, isto. Onde é que íamos? Eleições, não é? Eleições, vá. Palhaçada. Eras um dos que vá foi protestar pela vitória do Bruno Carvalho. Deste lá mandar grados também? Não, eu estava a ver imperiais. Ah, não, já a tratar dessas outras grades, então. Estava, exatamente. Estava a tratar de outras grades, do tipo de grades. Mas, não fui lá reclamar. Até porque era tarde e estava frio. Mas é muito esquisito. E há coisas muito mal contadas. Também há muita teoria da conspiração, que também é natural nestes casos, mas há partes muito mal explicadas. Estás desconfiada de ter demorado tanto tempo? Epá, eu tenho direito a estar desconfiado. E acho que temos todos direito a estar desconfiados. Direito a atirar grades e não sei o quê. Só de cerveja. Isso já não. Isso sim, essas são boas. Mas acho que... Não diria que é escusado, mas é, isto parece aquele cenário de quando dois irmãos estão à bulha e a mãe chega e só castiga um deles. E depois, depende se uma pessoa... Isto é um bocado estúpido, esta metáfora. É igual às do Guimarães. Portanto, tipo as do Guimarães. Já estamos habituados, continua. Se a mãe só castiga... Vai ver cutelo. se a mãe só castiga um deles, o outro depois, dependendo da maneira como refila, não sei o que, perde a razão. Isto é mesmo um mau exemplo. Dos piores, este é. Foi muito mau. Vai estar mal que vai ser editado, vai ser cortado. Espero bem que sim. Isso ultrapassou a metáfora da mesa do Guimarães. Essa ganhou. Não sei o que é que vocês estão. Eu estou a estagiar. Estou a estagiar com. Jorge, diz-me uma coisa. Vamos lá acalmar agora um bocado e vamos explicar. Pronto, só eliminando a comparação parva. As pessoas têm direito à sua indignação e a refilar. A tirar grades para cima das pessoas. É pá, não é a melhor maneira. Não é. Chateia. Aleja um bocadinho. E vai saber e faz dois também. Mas, Jorge, já pensaste que se calhar as pessoas atiraram grades porque não encontraram, por exemplo, um piano ou nada maior? É pá, eu percebo. Eu percebo. Isso também parte da responsabilidade das pessoas. Trazer essas coisas de casa. E Jorge, agora achas que esta confusão toda tem grande influência naquela sondagem magnífica do Record? Metade dos jornalistas já davam como certo a vitória do Bruno Carvalho. Eu por acaso estive a ver aquilo até bem tarde e até via os jornalistas a perguntar. Tiveste a ver aquilo, tão porco. Não, mas lá. O PornTube falhou. Pois é por causa dessas porcarias que o telefone não para de tocar. Lá está. E Jorge, explica-me lá. Não achas que a culpa também é um pouco dos jornalistas que a dar como certo a vitória do Bruno Carvalho? Sabendo-se de antemão que eram só jovens, que a maioria do pessoal que apoia Bruno Carvalho eram jovens. Era a camada jovem, sim. Que era possível haver a confusão se o Godinho Lopes ganhasse. Não achas que a comunicação social tem a sua culpa nesta confusão toda? Epá... Eu nem sei o que é isso. Tu não sabes uma cadeira. É uma coisa de jornalismo. Entregado ao jornalismo. Eu acho que a comunicação social tem a sua cota parte por causa da especulação que cria e da discussão é uma coisa que eu não gosto, uma comunicação social. Não gosto. Não gosta? Não, não. Não percebo. Não, porque é que esta escola tem esse nome? Ah, segue, Jorge. Acho que tem a sua cota parte de culpa por causa da especulação e das expectativas que criam. Mas, pá, também é um bocadinho o trabalho deles e vender notícias quem lança primeiro ganha. É um bocadinho esse paradigma. Mas acho que bem mais grave foi aquilo que se passou dentro de portas que as pessoas não ouviram. Mas segundo as fontes do Sporting, não houve recontagem nenhuma, só houve uma contagem. Sim, foi só uma contagem. Ouviu-se falar em 3 recontagens, mas a primeira com vitória para o Bruno Carvalho. O próprio Dias Ferreira diz que tem a perfeita noção que houveram irregularidades. Ah, lembrei-me agora de uma coisa gira. Diz. Vi ontem. É para ficar um efeito fixe no microfone. Vi uma coisa fixe. Anteontem na internet, que uma senhora, já não lembro que idade é que tinha, que foi votar, ela veio publicamente dizer que houveram de facto irregularidades porque ela foi votar e não podia. O que é uma coisa fixe, tu ires dizer às televisões e aos jornais: eu sou uma besta, mas venho aqui dizer que isto também está mal. Ou seja, ela não poderia votar porque era sócia efetiva, depois passou a não ser, mas aceitar o voto dela à mesma porque ela constava de uma lista antiga. E, portanto, só esta... E o argumento é que esta irregularidade, que é, pela vista até à data, a única que pode ser comprovada, que isto poderá chegar para impugnar as eleições. Porque ela, pronto, acho que ela tinha direito a 10 votos e votou os 10 votos, não sei em quem, e ainda bem que não sei. Mas se isto se prova e se aparecem mais casos, mas até não precisa. Sim, aparecer mais casos, eu acho que só isto... 30 casos desses para... Mas eu acho que só isto é suficiente para impugnar as eleições, em termos legais e de regulamentos internos e tudo mais. Acho que isto chega para impugnar umas eleições, não é dizer, ah, são só 10 votos. Não, são, esses votos valem tantos como os outros todos, independentemente de quem sejam. Mas agora, é público e é comprovado que existiram irregularidades. E estas novelas da treta com pancadas e impugnações e trocas de insulto, não sei o quê, eu acho que isto só vem denegrir a imagem da instituição. E acho que isto tem de ser resolvido. Opa, eu já estou por tudo. Eu é só tive a pesadelos. Sensação... Oh, Jorge, diz-me só uma coisa. É só a mim que me dá a sensação que o Godinho Lopes é um presidente de transição. Ou também estás com essa sensação? Eu noto que nem ele acredita bem que já é presidente. O Tencourt também dava para ficar assim. Mas o Tencourt é diferente. Eu se calhar vou engolir. Com uma vantagem enorme. Eu se calhar vou engolir estas palavras que estou a dizer agora. Mas eu acho que já estou por tudo. É pá, deixem ficar o homem. É pá, mas para ver se esta porra desta poeira assenta. Para ver se é possível as pessoas voltarem ao trabalho de uma vez por todas. Com pés e cabeça. O homem já começou a trabalhar. E já falei em reforço, o Luís Duque vai passar para a frente da SAD também. Parece que já não é o Domingos que obviamente que não é o Domingos. Já parece que já não é o Domingos. Pronto, ele fez uma falsa bandeira, que é mesmo assim, uma falsa bandeira durante a campanha inteira, em que deu a entender a toda a gente que ia trazer o Domingos para o Sporting. Fala-se no Rui Vitória, em princípio será ele. Mas como nunca o prometeu, agora também não tem de o trazer. Foi a discussão. Sim, eu efetivamente nunca disse. Uma exatamente. Treinador é o nunca disse isso. Mas sempre o deu a entender. Claro. E eu acho que muita gente votou nele à espera que ele trouxesse o Domingos. Achas e que agora, o Antônio ganharia se e agora, um e agora ficam com a comichão. Mas é bem feito. Agora, passada esta treta toda, desta novela, desta confusão, eu já estou por tudo. Deixem o homem ficar. Pode ser que ele até faça um trabalho mediano. E se realmente se provar que isto não aconteceu segundo os regulamentos e tudo mais, que se faça cumprir a lei e que se repita, pode ser que o Bruno Carvalho ganhe desta vez. Ah. E Tiago, como um espectador imparcial em relação a estas eleições, o que é que te inspira a dizer sobre a situação do Sporting? Epá, eu só digo uma coisa e que já se tem vindo a comprovar e a observar há algum tempo. Acho que a única coisa que mantinha o Sporting de pé e alguma dignidade ainda eram os próprios adeptos. Epá, e ultimamente nem isso. Quer dizer, acho que quando o nosso clube anda a cair, digamos, por tudo e por nada, acho que nos resta um bocado a nós como massa associativa e como massa, sei lá, de tanto amor que nós temos pelo nosso clube. Já agora, de lhe darmos alguma dignidade e de não andarmos a tirar coisas. E de mostrarmos a nossa... Eu também percebo as pessoas que lá estão. Mas não pode continuar. E o Sporting tem feito isto constantemente. Em jogos, é fora de jogos, é em portas, é fora de portas. Epá, é em palavras e assim usar palavras. E já chega disso. E, portanto, os Sportingistas devem estar pelos cabelos, eu acredito. Não gostava de estar a passar por isso com o Benfica. Ah, mas há outros sítios, há outras eventualidades, há outras maneiras de abordar a questão. E no final há sempre a nossa dignidade e a dignidade do nosso clube. E acho que isso passa por cima de tudo e de mais alguma coisa. E portanto, já que não têm dirigentes de jeito, já que não têm um clube de jeito, já que têm crianças mimadas lá dentro, pá, não sejam também mimados. Porque acho que é isso que os Sportingistas têm sido ultimamente. Achas que faltou... Tiago, achas, opinião, sinceramente. Achas que faltou espírito democrático às pessoas que estavam lá no estádio? Eu acho que elas reagiram assim porque não houve espírito democrático de cima. Mas é o que eu digo. Quando em cima funciona mal, em baixo, pá, as pessoas têm de continuar tranquilas e dignas. Pá, e com muito orgulho naquilo que fazem, nas suas atitudes. E acho que ninguém pode ter orgulho da porcaria que foi aquela eleição. Eu só queria dizer aqui uma coisa. É que o que se passou no Sporting nunca na vida aconteceria, por exemplo, com o Benfica. E porquê? Por uma questão muito simples. É que quando o Benfica tem o seu presidente eleito, a maior parte das vezes o gajo é um autêntico nabo. Só que como os adeptos benfiquistas são desprovidos de inteligência, Eles aceitam e são as patatas alegres e não, ninguém reclama. Claro que o Sporting... São revolucionários, pá. É o Checo que estava lá a mandar grados, pá. Apesar de estar ligeiramente mais abaixo na tabela. Mas isso é uma questão de sim, de, agora é sportinguista, né? Não é de sport, trouxe-se não é o Cascolo. Há espiada porque, de facto, ao menos eles oferecem resistência, ao menos eles tá dizem bem, assim, para ti, opa, olha, a gente não gosta do Godinho Lopes, e ainda por cima é a nova geração que diz assim, não, a gente não quer esse nabo aqui. Partimos pá, esta trampa a gente não quer toda, esse nabo aqui. Agora, no Benfica, e isso é isso é que tem piada. Quantos milhões é que são vocês? Qual é a linha que vos para de todos os outros? Afinal, e no meio dessa linha não há um puto de um benfiquista que diga assim, eu não quero esse presidente do meu clube. Não, todos ficam todos contentes, ninguém diz nada. Eu ainda não vi um único benfiquista dizer assim, o Luís Filipe Vieira no meu clube. Ainda não me viste, ainda não me viste a mim, a sério. Oh, pá, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso é psicologia de massas, pá. Ainda não me viste a mim falar aqui. Ao menos os adeptos do Sporting impõe a sua vontade, percebes? Opa, não gosto deste gajo, não gosto deste gajo, não quero ir ao jogo, não quero ir ao jogo. Apetece-me assim tirar uma grada à cabeça. Mandamos uma grada, é muito bem, percebes? É assim mesmo. Agora, o adepto do Benfica é o pateta feliz, percebes? Que, e olha lá, e vocês não são patetas? Há quanto tempo está lá o Pinto da Costa? Desculpa, tu perdeste o teu direito de cidadão, o teu direito de comentador sobre o Futebol Clube do Porto, percebes? Desculpa, então. Não tens, tens direito. E no próximo domingo a gente vai falar a sério sobre isso. Percebes? Vamos falar então. Não, e tu vais ver. Estavas a falar agora sobre o Futebol Clube do Porto. Não te metas nesse buraco, senão este gajo come-te vivo. Não podes falar sobre a estrutura presidencial do Porto. Claro que não, então. É que aquela porra resulta mesmo. E os gajos ganham jogos e ganham títulos e aquela porra resulta. Seja com tiros ou com ameaças para casa, aquilo resulta sempre, cara. Com bolas de golfe também. Peraí. Ó Mário, liga aí à tua amiga para trazer uns lencinhos. Liga aí à tua amiga para trazer uns lencinhos do Lidl. Olha, um cabaço de frutas também, pede aí. Pronto, tá, vamos avançar, vamos para a figura da semana. A figura da semana. Tiago, figura da semana. Quem é que escolheste? Em semana que, te recordo, temos um Porto-Benfica. Benfica-Porto, aliás. Olha, eu hoje não, esta semana, passei-me assim um bocadinho dos carretos e resolvi não optar assim por, pá, sei lá, por malta fácil e que joga-me... Ok, já me ia complicar, portanto vou direto. Pá, eu escolhi um senhor que é o Dirkite, que fez um enorme jogo pela Holanda. E que marcou e que virou aquele resultado. Foi um jogo magnífico, não sei se vocês viram. 8-1, não foi? Não, 5-3. Epá, 8-1, foi o Benfica-Setúbal. Não, estava a pensar no... No Benfica-Setúbal? Não, estava a pensar no Sporting Barcelona em Futebol Praia. Não falámos aqui do Futebol Praia. Ah, ganda Sporting, caralho. Ah, vice-campeão do mundo. Atenção, ganda Madger. Acabou, Tiago. Sim, senhora. O único sítio onde eles jogam bem. Portanto... Como é que está a tua equipa de futebol de praia? Ah, tem estado a jogar bem. Estão a fazer castelinhos. Estão a fazer castelinhos. Castelinhos, exato. E, portanto, o Dirkite, pá, que faz um gol fenomenal e que vira o resultado. Achas que eu queria fazer aquele gol? Eu acho que ele queria... Pronto. Ah, mas tu achas muita coisa e não se escreve. Acho que eu não queria ir para a Boisa, mas tu não estás aqui para achar. Estás aqui para moderar. Estás aqui para moderar. E para meter a colher de vez em quando. O problema deste programa é que tu achas... Jorge Seco. Lá estás a ver. Figura da semana. O grande... Godinho Lopes, não. Não, levas com os headphones. Acaba lá. Figura da semana. O grande, único e substituível Paulo Futre. Ganhou para mim. Vai, figura da semana. Vai, acaba. Ia dizer porquê. Pá, porque é um discurso absolutamente fantástico para o Canal Sol. Pá, é uma coisa... Aquele departamento do jogador chinês é uma coisa que o homem tem visão. Realmente tem visão. É pena que mais ninguém tenha e que ninguém perceba a visão dele. Ele é um vanguardista, para quem não sabe. É um empreendedor. E eu acho que foi ele que matou as eleições do Dias Ferreira. E a candidatura dele, que o homem estava a meter... Dá para ver a cara do Dias Ferreira não ia ganhar. Eu não sei que... Ele não ia ganhar, de qualquer forma. É pá, está bem. Até ficou em terceiro lugar. Ficou em terceiro lugar. Mas eu fiquei a pensar que ele até poderia perder o terceiro lugar para o Pedro Baltazar. Graças àquele fantástico discurso. Mas, pelos vistos, nem toda a gente o viu antes das eleições. Acho que é uma coisa fantástica. Acho que o álcool é tem malefícios acho horríveis. Acho que a tua figura da semana é o Paulo Futre. Acho que o consumo de estupefacientes também não deve ser apoiado. E é um mau exemplo que aquele senhor está a dar na televisão. Porque vidrados, trabalha verdade. Para uma associação dessas, antidrogas e anti-álcool, e quis dar o exemplo em primeira pessoa de que é que acontece e logo aquilo... na candidatura. Ora, veja lá como isto faz mal. Vou começar a falar. E pumba. Para quem ainda não viu, para todos os 3 espectadores de Bola na Rede, a sério, vão ao YouTube e metam Paulo Food, que chega, aparece logo. Que é uma coisa fantástica. E para mim é a figura da semana, porque falta homens assim no futebol do Sporting. Falta gente assim no futebol do Sporting, que eu já há muito tempo que não escrevia Sporting no YouTube e me ria. E ficava feliz há muito tempo. E pronto, isso que é a minha figura da semana. A figura da semana, rapidamente. A minha figura da semana é mais do Kuma. Portanto, a minha é mais figura, do quê? Do Kuma? Do Kuma? Esse gajo joga onde? O Kuma. Portanto, a principal é um esquilinho. É um esquilinho fantástico. E vocês estão todos a perguntar: esquilinho? Quem é esse esquilinho? Ruben Miquel, pá. Esquilinho. Ruben Miquel. Não havia sabem... nenhum animal mais maricas para não, chamar o homem. Pois não. Esquilinho. Lá no Porto eles tratam-se assim: é o falcão, é o esquilinho. É o falcão e o esquilinho. É que aquele gajo passa despercebido, mas no fundo, o homem o é lindo. É uma careca linda. É lindíssimo, passa despercebido. E só se tu perceberes bem o jogo dele, a maneira como ele se mexe, é que tu percebes que aquele homem. Parece um esquilinho. Não, é? É que assim, ele faz maravilhas quando realmente é necessário, percebes? Mas só quando é realmente necessário, quando não é o caso e tal. Portanto, a primeira vez que ele é chamado à seleção, pau! Logo 2 golos, onde? Não foi na gaveta, foi no tapar o air para comer mais tarde, percebes? Logo ali, 2 golos na sua estreia pela seleção, depois um desta... jogador que está no banco do Futebol Clube do Porto. A minha segunda figura da semana é o Vítor Guimarães. Ah, tens direito a mais, é? Final da taça. Mais Guimarães. Guimarães. Guimarães faz, não sendo um grande. Vão ao site www.vitoriadesetubal.com. Lindo! Adorei. Vitória de Setúbal, continua. Porque eu estou a pensar no Moscatel de Setúbal, porque eu vou oferecer uma garrafa de Moscatel de Setúbal, mesmo daqueles dos bons, ao 120º deste programa. Como eles não têm maneira de rastrear quantos é que ouviram, ninguém recebe. Portanto, opá, é o Vítor Guimarães, porque vão ao seu site e vejam um vídeo que o Vítor Guimarães lá tem, colocado pelos adeptos e pelos melhores jogadores, sim, é um bocado bimbo, mas não interessa, pelos melhores jogadores e pelos jogadores lesionados, a darem força. Vais ao Jamor ou não? Vais ao Jamor ou não? Pá, estou a pensar seriamente, se o Vítor Guimarães for lá à final, ah, ele vai à final, então vou. Vais, ótimo. Ele deixou de ser do é Porto. É menos um dia que a gente matura. Deixou de ser do Porto assim de repente, o Guimarães. E pronto, querem avançar? Vamos avançar para fora de jogo da semana. O Fora do Jogo da Semana. Vamos para Fora do Jogo da Semana. Tiago, começo por ti. Olha, o Jorge estragou-me um bocado a surpresa. É porque surpresa. Ia escolher o Paulo Futre. Ia escolher o Paulo Futre. Porque é para Fora de Jogo. Para Fora de Jogo. Besta. É impressionante. O homem é um herói. O homem é a figura da Como é da que semana? Me lembro destas coisas, não é? O gajo tem mais visionamentalizações no Facebook do que a Jenna Jameson, pá. Acaba lá, Tiago. Porquê? Porquê? Eu acho que não... Ninguém percebeu ainda porquê. Mas, ó Jorge, nunca ninguém se tocou a pensar no Paulo Futre. Ninguém? Por amor de Deus. Foi lindo. Tiago, vá, acaba. Pá, é assim, eu também não sei muito o que é que tem a dizer acerca daquilo, mas... Desculpa. Eu... mas eu basicamente realçava... Este é de longe o Boba na rede mais... Pornô. Porno, exatamente. Eu gostava de realçar o... Epá, lá está, sei lá. O homem é um visionário, o homem é um vanguardista, como eu dizia há bocadinho. Ah, mas já sei o que é que eu ia destacar. Eu ia destacar que aqui há coisa de 2 semanas atrás, o Mário abriu a boca para dizer não, mas Jorge, mas não achas que o Dias Ferreira tem uma candidatura muito forte? Porque tem o Paulo Futre como homem do futebol não, à frente. Não. E eu, o quê? Estás parvo? Agora não. Fora de jogo da semana é o Mário. Agora poderá ser, também agora, poderá não, ser. Não, agora vais-me ouvir. Eu não estou aqui a falar da personalidade de cada presente, não. Se queres falar no Pinta Costa ou no outro qualquer, mas fala da personalidade deles. Eu não estou a falar. Pinta Costa? O quê? E isto aqui é inegável. O Paulo Futre é um gajo com uma influência tremenda no mercado. Ele é capaz de falar com os jogadores. Ele até vai à China buscar gente. É o melhor. É verdade. Não me vais comparar a influência que um Paulo Futre tem, e ainda para mais, tendo um Frank Rijkaard como treinador, a quantidade de jogadores que não quereriam vir para o Sporting, em vez de teres um Godinho Lopes e um Luís Duque com um treinador como o Domingos. Não é igual. Foi isso que eu falei. Eu vou perguntar uma coisa muito sincera. E gostava de ter. Eu já estava na cabeça de estar a concordar com ele. É verdade. E gostava de ter a resposta de toda a gente neste estúdio. Alguém acredita sinceramente que aquele senhor falou com o Frank Rijkaard? O Frank Rijkaard? Eu acredito. O Frank Rijkaard confirmou. Ele disse isso. O gajo deu uma conferência de imprensa. É sério. E o Frank Rijkaard confirmou que era treinador do Sporting. Aliás, a presidência do Barcelona. Na semana és tu, Tiago. Eu também estou escolhido. Aliás, o presidente do Barcelona, apoiou publicamente a candidatura de Dias Ferreira. Vês? Vinha o Messi, pô. Vocês perderam. Um empréstimozinho. Portanto, estamos aqui a dizer que aquele senhor que deu aquela conferência de imprensa até é inteligente. É isso que estamos aqui a dizer. Estamos aqui a dizer sim, calado. Estamos aqui a dizer que é um senhor com capacidade profissional, eu acho que sim. É um senhor com se impacto. Se ele largar as drogas, ele vai lá. Tiago, é um homem com impacto. É um homem... Pois não foi, é. Porra. Isso estamos é. A falar isso dele. Pode negar. Impacto. Oh, espetacular. Olha, João, avança. Meu fora de jogo da semana, opá, à falta de melhor, e sabendo previamente o fora de jogo dos meus colegas, incide mais na comunicação social e na maneira como trataram o caso do Bruno César, porque tem piada. Há alguns dias atrás disseram que o Bruno César vinha para o Futebol Clube Porto, e que o Futebol Clube Porto estava lá para assinar e tal, não sei o que mais. Se o Futebol Clube Porto não tivesse desmentido logo, imediatamente essa notícia, o que aconteceria é que, antes do clássico Benfica-Futebol Clube do Porto, o Porto já tinha perdido fora de campo. Ai, mas é verdade, uma pequena rivalidade. Mas tu não tens inteligência para conseguir perceber não estas coisas. Tenho, percebes? Não por isso tenho. É que fazes, ai, mãezinha, mas tu não tens visão. A tua inteligência. Sou benfiquista, sim. Sabes até onde é que a tua inteligência chega? Então, diz lá. Onde está o microfone? Bate logo aí, pau. Pumba, não sei. Ultrapassa mais, percebes? O que ainda bem que assim o Jorge tem mais espaço de manobra para se mexer na cadeira. Agora, o engraçado é este. É que poucos dias depois da comunicação social falar dessa questão do Futebol Clube do Porto, já se vem dizer que o Bruno César. Ah, o Bruno César chega a Lisboa de mãozinha dada com o seu representante para ser negociado no Benfica. Isto é uma palhaçada, pá. E assim, a comunicação social, mais uma vez, outra vez, sempre a tentar enaltecer o Benfica. Isto é uma vergonha. E venha mais um copo de vinho, que o Vilarinho está aqui comigo. E uma Santos de Coirato. Mas, João, sabes que o Bruno César já é jogador do Benfica. Pois, não se trata disso. A questão é esta. É que há mais ou menos uma semana atrás, um pouco mais, disseram que o Bruno César estava prestes... Então e o Álvaro Pereira, pá? Não, e o Álvaro Pereira, diferente. Pá? Uma coisa é estar referenciado, outra coisa é virem dizer que está pronto para assinar ou pronto para encetar negociações com o X-Clube. É totalmente diferente. O Álvaro Pereira estava referenciado por vocês, mas também estava pelo Futebol Clube Porto. É totalmente diferente. Porra, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? É diferente. Não, é diferente porque estava o contrato assinado lá no recorde. Estava lá escrito. Ele está vermelho nem um tomate. Jorge, acaba lá. Interrompi isto. Palhaço. Antes que o Guimarães. O meu fora de jogo da semana é. O Tiago! Não! Ah. É o telefone do estúdio do Bola na Rede. Pronto, é com... Portanto, vê-se mesmo que ele perdeu tempo. É com este fora tempo da semana treinado em casa ainda por cima. Nisto. Que vamos avançar para a zona de apostas. Zona de apostas. Jorge, vou começar por ti, estás cheio de pressa para ir embora. Que eu vou para as aulas, que eu chego a horas. Aqui ninguém vai às aulas. Jorge, Guimarães Sporting. Um jogo bem... Não tens ainda... Não... Olha lá, Jorge, já tu andas em pós-laboral. Não, eu estava a perguntar se já tinhas aí gravado no computador aquele pi. Tu andas em pós-laboral. Jorge. No Guimarães Sporting, estamos... tramados. Oh, Jorge, é verdade, tu andas em pós-laboral. Pois é. Já são quase 10 horas da noite e... Ah, pois é. Isto não passa em direto. Não, vai ser um jogo muito complicado contra um Guimarães motivado, contra um Sporting vagabundo, espezinhado. E sem João Pereira. Ai, Abel, do que tu me foste lembrar. Vai ser muito complicado, vai... Mas também, sinceramente, vou ver o Sporting e que vou apoiar o Sporting e vou gritar, chorar e desesperar com o Sporting. Como mais uma vez. Mas para vou, a semana vens, vou cá, ver... vens cá falar numa vitória do Sporting. Bom. Será desta? É futebol de praia outra vez. Sim, vou falar do Sporting. E vou assistir com particular atenção e gozo o jogo do Benfica-Porto. Antes de ires embora, Benfica-Porto. Que vai ficar... Vai dar o título. Achas que o Porto vai ganhar na Luz? Com uma pinta... Tens do pior, não? Não, com não, uma não. Pinta do que é muito bom, muito. E vai-me dar algum gozo porque eu estou fartinho dos Lampiões. A gente passa epá, para aí bola, entre então. Os dois venha o mal menor e ganhe o Porto e que seja campeão. Porque merece ser campeão. O mal menor. Tiago, senhora, lá, isto, aproveita isto aqui é, a deixa do jogo. É o benfiquista e os anti-benfiquistas, não é? Olha, eu tenho que sair do estúdio. Tchau, despedidas. Beijinhos à tia e à amiga do Mário também. E até para a semana. Quero só dizer, como o Jorge disse na semana passada, que isto sem ele vai ser muito melhor também. Eu queria vos lembrar que também. Na semana passada, no final da emissão, foi o melhor programa de sempre. Só lagartos aqui dentro. O Jorge disse que isto correu muito melhor sem aqueles dois animais. O Jorge disse isto. Animais, agora vinga-se, que ele saiu do estúdio. Vinga-se. Pronto, lá está. É como eu te digo. Agora a qualidade, Porto, Benfica, Porto. A qualidade subiu um bocadinho a partir do momento em que ele cruzou aquela porta. Bem, dizia eu, Benfica Porto. Acho que não há dúvidas que vai ser a vitória do Benfica. E eu estaria doente se acreditasse no contrário. Agora estejam à vontade para discutir. Vou-vos dar 2 minutos para estarem aqui a discutir os dois. Não, eu só queria dizer, Tiago, não sei se já reparaste como a qualidade do ar mudou desde que o Jorge saiu daqui. Não sei se já reparaste, mas... Aliás, não reparei, não sei porquê não reparei. Temos menos lágrimas nos olhos e tudo. É uma piada privada esta do Guimarães, para quem não estava aqui no estúdio. E toda a bem. Gente conhece os problemas de flatulência do Jorge, não é por aí? Ah, exato, o Jorge é que paga. Bem, dizia eu... A vitória vai ser para o Benfica, de certeza, sem dúvida nenhuma. Eu estaria doente se não acreditasse em tal coisa. Além disso, acho que vai ser um jogo interessante. Espero que sim. Eu vou ter mais uma vez de piratear a coisa, porque não tenho Sport TV. Tiago, diz-me e volto a repetir. Tiago, só uma coisa. Achas que é motivo... Sabendo que tens jogo da Liga Europa a seguir, achas que é motivo para o Benfica poupar os jogadores com o Porto? Sabendo que não é um jogo que vai decidir... É na quinta logo, ou é uma não é? Questão de honra, é uma questão de honra. É assim... Eu vou deixar aqui uma opinião, e era como o Jorge dizia há bocadinho, sei que provavelmente até virei a pagar por ela mais tarde, ou virei a engolir o que digo, mas acredito sinceramente que o Porto não vai acabar o campeonato na maior força. E agora não é para te picar, agora estou mesmo a falar muito a sério. É uma opinião, poderei estar errado e poderei vir a comer as palavras. Mas já ganhou o título, Jorge, de qualquer forma. Sim, isso acho que infelizmente já não podemos duvidar muito disso. No entanto, como benfiquista, há sempre aquele fio de esperança, aquela esperança de nós ainda vamos ganhar. Eu ainda acredito, como dizia o outro. No entanto, é aquela coisa de vocês até podem vir a ganhar, mas na nossa casa não ganham de certeza, porque quem manda ali somos nós. E ponto, assente. Achas que o Benfica vai fazer o mesmo que o Porto fez? Não ouvi a tua pergunta. Achas que o Benfica vai fazer o mesmo que o Porto lhes fez no ano passado? Naquela vitória? Olha, por acaso isso foi um grande jogo. Acho que vai ser um jogo tão bom como esse. Assim, um bocadinho... se calhar um bocadinho mais parado, porque ambas as equipas estão assim um bocado mais cansadas. Sei lá, acho que este campeonato foi um bocado diferente. Tu no lugar dos Jesus pouparia os jogadores? Não, porque acho que é aquela coisa do... O Jesus não ganhou e deveria ter ganho, era o dever dele. Se arrisca a perder depois na Liga Europa. Mário, acho que é aquela coisa de deves ir só aos adeptos. E acho que deves ir só aos adeptos, e o Jesus deve-nos isso. Acho que se não tivermos na máxima força por culpa dele, e por culpa da falta de reforços que houve este ano, se deixaram sair tanta gente, ao menos tenham então a dignidade, que era o que eu falava há bocadinho, que acho que a dignidade é muito importante no futebol, de vamos acabar na moto de cima, pelo menos, porque acho que temos estado a fazer um bom campeonato desde há uns mesinhos para cá. Temos descido agora ultimamente e simplesmente acabou essa fase. É para voltar ao de cima. E é, se possível, para ganhar a Liga Europa, porque acho que temos equipa para isso. E agora, Tiago, vou fazer aqui uma perguntinha só para rematar. Sabendo que és um fã acérrimo do Nuno Gomes, achas que é neste jogo que o Nuno Gomes vai ser titular? O Jesus prometeu que o Nuno Gomes ia ser titular. Achas que é neste jogo? Que contra o Porto? Contra o Porto, não sei. Ele disse isso. Ele disse que o Nuno Gomes ia ser titular num dos próximos jogos. Achas que é agora contra o Porto? Eu logo vi que estavas mal a gravar. Não, estava a gravar. Estavas mal a gravar. Portanto, achas que é neste? É o teu trabalho neste programa. Achas que é neste? Sinceramente, não. Sinceramente, não, porque... Se me perguntares, acho que ambos os nossos avançados estão... Eu sei que tu não concordas comigo por razões privadas tuas, mas ambos os nossos avançados estão em fases, sei lá, um bocadinho menores, digamos assim, um bocado negativas. O Saviola continua a fazer um bom futebol, sem dúvida nenhuma. Mas algo mais parado, não sei se será por ser o fim da época ou não, mas acho que menos Saviola se tem visto. E o Cardoso, desde que voltou... Tu não ouviste a entrevista do Cardoso agora há pouco tempo? Não, a dizer não. Que vai responder em golos para sair embora no final da época. Uma coisa, foi mais ou menos o que ele deu a entender. É assim, eu ando a dizer desde aqui há umas semaninhas atrás que não percebo porque é que o Cardoso anda a jogar assim. E eu acho que, sinceramente, o Cardoso anda a jogar mal. É a minha opinião. Ele marcou agora pela seleção. Com certeza. É pá, tudo bem, ainda bem. Até podia ter marcado lá na casa dele. Isso para mim é na boca, o filhinho dele. Pá, e acho que ele tem estado mal. Provavelmente há quem não concorde comigo, haverá muita gente a não concordar comigo, que tem esse livre direito e esse livre arbítrio. No entanto, eu dizia sempre, não percebo porquê, e se calhar agora já percebo. Porque o ar que vem de fora é o ar que soa sempre melhor e que sabe sempre melhor. Passemos a expressão, digamos assim, não é? E portanto, se calhar o Cardoso já está com um bocadinho com os chifres apontados para o lado de fora. Digamos assim, para o ar de lá de fora, que vem de lá de fora e que não tem nada a ver com o Benfica. Não sei se viste, mas não é só o Cardoso. É o Cardoso, o Carlos Martins, o Aymar e o Fábio Coentrão que estão na lista para sair no final da época. Houve, mas tanta conversa por corrente de ar, fogo! Mas a verdade é que o único senhor que lá está, mais uma vez falando de dignidade, que tem a dignidade, a falta de dignidade, aliás, para vir dizer que já pensa nisso e é porque ainda não acabou... Ele não disse isso, mas deu a entender. Pronto, mas é o único que dá a entender, ou seja, o Coentrão esteve nas bocas do mundo agora em janeiro e foi, apesar da tenridade que ele tem e de ter aparecido o ano passado, foi jogador e homem o suficiente para dizer não, eu sou do Benfica nesta altura, ponto. Não vamos falar mais disso. O Cardoso gosta de falar disso, pronto, pode ser que agora coma um bocadinho na cabeça, porque o Jorge Jesus é um gajo, é um treinador, e eu digo isto muito sinceramente, que assim, ou estás cá a 100, ou se calhar não estás cá. E portanto vamos ver se isso não tem influência ou não no próximo jogo contra o Porto. Pronto, e agora para concluir, Tiago, um 11 muito rapidamente e o prognóstico. Epá, o 11 não pode fugir muito àquilo que tem sido rapidamente, o Benfica. Por vários motivos. Portanto, o Roberto será Maxi, Coentrão, Luizão, e aqui, assim, eu noutro jogo diria o Jardel. Contra o Porto vou ter de dizer o Sidney. Porque acho que não há essa possibilidade de tentar, de experimentares, porque já vimos que isso contra o Porto pode dar estrago. E já para não dizer, é verdade que estamos a jogar em casa, poderá haver a facilidade de, se o Jardel jogasse, de sentir aquele carinho dos adeptos, aquele fogo, não é? Mas também pode ser pelo 4, pode ser ao contrário, pode haver uma pressão, porque estamos a jogar em casa e estamos a jogar um jogo de honra, digamos assim, e pode ser pelo 4. Portanto, terá de ser o Sidney. À frente do Ravi. Lá direito, por mim, o Sálvio, porque tem mostrado, apesar de não ser, apesar de ainda não me ter convencido a 100%, porque eu sou um gajo exigente, tem mostrado e merece lá estar. Gaetan, do lado esquerdo, à frente, Aymar, está recuperado, está em melhoria de forma, eu acredito sinceramente que sim. E depois à frente, se fosse eu o treinador, I would go crazy, estás a ver? Portanto, era assim, ou começava o Nuno Gomes a titular, o para mim era um bocado difícil, ou então 45 minutos ele estava lá de certinha, a substituir o Cardoso. Então vamos era ver. Saviola aí? Saviola e Cardoso, e depois com essa possibilidade dos 45. E quanto é que vai ficar? Porque eu sei que o Cardoso não vai jogar nada. Vai ficar, provavelmente, vai ser um bom jogo, e vai ser daqueles jogos em que empatado não vai ficar de certeza, isto eu garanto. Ou fica 1-0 com muito esforço, ou então vai ser daqueles jogos em que só custa entrar o primeiro. Sempre para o Benfica, ou é 1-0 para o Benfica, ou vai ser uns 2 ou uns 3. Isto se calhar já é muito os 3, mas 2 pelo menos vai ser. Ok, obrigado, Tiago. E agora vamos passar ao Guimarães. Guimarães, a tua aposta. A minha aposta. Eu aposto que o Porto ganha. E agora ouve-se aquele barulho de fundo, aquele pum, pum, pum, que não, no fundo não é nada, é apenas um barulho de fundo que faz pum, pum, pum. Só que a questão é esta. O Benfica não vai fazer gestão de plantel, porque o Benfica não se pode arriscar a perder um jogo, nem mesmo a empatar, contra o Porto, em casa dele. Não pode. Portanto, não pode fazer gestão de plantel, e acho muito bem que não faça, na perspectiva do Benfica. Mas mesmo assim, eu acho que a motivação do ano passado do Benfica era muito diferente da motivação do Futebol Clube Porto hoje. O Benfica não tinha o historial que o Porto tem hoje. Portanto, acho que a motivação vai funcionar de uma maneira diferente. Concordo. Eu, quando digo que ganha, obviamente estou perfeitamente ciente das dificuldades que vai haver e não estou completamente convencido que vai ganhar, mas pronto, tenho confiança nas características que estão presentes neste Porto, e acho que vai ser um grande jogo, mas se o Porto ganhar vai ser por uma margem pequena. Posso fazer uma pergunta? Achas que, e como eu disse há bocadinho, achas que o Porto não acaba com um plantel um bocado acabado? Desculpa, vai, não era acabar o que eu queria dizer. Não, mas vai acabar um com o plantel todo roto. Um bocado apático, achas que não? Ah, e sim, o futebol, de facto, um o futebol do Futebol Clube do Porto tem andado um bocadinho apático, sim. Tem andado, sim senhora. Só que a questão é esta. É que hás de reparar que o Vilas Boas também mudou ligeiramente a sua estratégia de jogo. Do ano passado, atenção, 2010. Sim, sim, sim. Para cá. Porque ele também começou a reparar que, de facto, tem de fazer uma gestão diferente e não pode fazer o futebol que ele queria fazer logo no início. Portanto, não tem jogadores e eles começam a ficar cansados e depois há uma... Por exemplo, o Sousa, quer dizer, no meio-campo, o Villas-Boas praticamente não tem ninguém que substitua o Fernando exatamente. E o Fernando não está a jogar aquilo que a gente conhece. Porque o Guarín não é propriamente um médio defensivo. O João Moutinho não é propriamente um médio defensivo. Portanto, o único médio defensivo puro que a gente lá tem é o Fernando. Logo aí, muda muito. Porque no futebol moderno, o pivô defensivo faz muito. Uhum. João, e o teu 11, rapidamente? O meu 11, rapidamente. Portanto, Elton. Fucile, do lado direito, Otamendi rolando, e do lado esquerdo o Sapunar está em dúvida, o Álvaro não sei bem como é que está a questão dele, mas cheira-me que ele é capaz de pôr o Sereno do lado esquerdo. A meio campo, Fernando, eu punha Guarín e Bellucci, logo, acho que o Guarín e João Moutinho, peço desculpa. À direita, Hulk, Falcão e James Rodrigues. Pronto, e acho que o Porto ganha. Queria só mandar um beijinho para uma pessoa muito especial que me está a ouvir, que são os meus pais. É uma pessoa, os meus pais são uma pessoa. E também, como também sei que este programa chega aos confins do campo e muita gente parola, anda a ouvir este programa, eu sei que há um ratinho algures no campo que também pode estar a ouvir este programa e também lhe queria mandar um beijinho. Mas os meus pais merecem mais beijinhos. E pronto, é desta forma tão poética que vamos terminar o programa. Acabamos desta forma bastante querida, exato. E já sabem que para a semana vamos ter cá uma análise muito... Não posso mandar beijinhos? Nunca mandámos beijinhos no Bola na Rede. Não podes nada mandar beijinhos. Eu sou o único a mandar beijinhos. Para a semana mandas tu, Tiago. E abraços. Está combinado? Pode ser? Para a semana mandas tu. Para a semana manda ele. Para a semana mandas tu. Tá, já sabem que no próximo programa vamos ter um especial. Vamos? Não sabem, mas eu vou-vos dizer. O quê? Vamos ter um especial, então. Um rescaldo do Benfica Porto. O que é que me dizem? Querem fazer isso? Ah, isso é um especial? Vamos fazer. Depende. Vai haver donuts e bolinhos. Vai haver e gajas. E chá, café alaranjada. E portanto vamos concluir aqui que isto, o programa já vai. E o Jorge vem? O Jorge não vem para a semana. Yes! Para a semana podem se vingar do Jorge. Portanto, vamos nos despedir e até para a semana. Até para a semana, pá! Bola na Rede.